prática teoria. Letra de sangue comporta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia. Cérebro pro coração, a voz que sai do pulmão aterroriza os condomínios. Deixa os bué cucu na mão. E do centro de detenção pra rua é só psico. Letra de sangue composta por bandido, é pro inferno por currículo. Crítico do som, que julga, condena e que rouba a nação. Tamo na semi-escravidão, no país do desemprego. Que lotos mini presídio reivindica seu direito por ser pobre, ser preto, vítima do preconceito. E no país do futebol, pra ter fome é pagodeiro. Aqui do gueto, onde o crime prossegue, segue. Onde a polícia enquadra, mata, faz e acontece. Existe arrasto de sangue, mata a esperança de um mero cidadão. E tira o sonho da criança que cresce sem pai, na rua jogando bola, com futuro obscuro, obcecado pela droga. Na cinta a pistola e a mente sombria, vai ser outro soldado recrutado pra guerrilha. Outro que a periferia viu nascer, crescer, por falta de incentivo no crime se envolver. É só mais uma de muitas histórias sofridas. Graças a Deus tô vivão, cada cabeça seu guia. Pondo em prática, na escrita, na teoria. Tá no sangue até morrer, ser gangsta é minha ideologia. Ratatata, pondo em prática teoria. Letra de sangue composta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia. Ratatata, pondo em prática teoria. Letra de sangue comporta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia. Pensar um estado de choque que nós voltou, com letras contundentes que se tornam um real pesadelo. E meio essa trilha de sangue os narrador defendendo, reivindicando pelo sofredor que convive no gueto, desde as crianças aos mais velhos. O bom é entrar em pânico quando vê o ferro na mão dos moleque de jaco que não tem nada a perder. É só passar o dinheiro pra você não morrer. Tamo aí pra somar, pronto pra debater, sem freio na língua, é pro CV. Aí cuzão, porque o nosso som você critica, sendo que você nem pisou aqui ainda. Se liga, a ideologia prossegue, os bang monstros não para. Aí sente só o peso das palavras. Vai tocando, batendo forte nos falantes da quebrada, que nem se fosse um vírus, contamina e se espalha. E vem falar que apologia o RAP, mas o sistema mal consegue enxergar e ver. A tia na fila do SUS esperando a cirurgia, ou a fome que na periferia domina. O tiozinho catador de papelão, mais honesto guerreiro. E a elite com a porra do preconceito. A mente aqui é gangsta, as palavras são pesadas. Verdadeiros na escrita, firmão, com Deus na caminhada. Ratatata, pondo em prática teoria. Letra de sangue composta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia. Ratatata, pondo em prática teoria. Letra de sangue comporta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia. Ratatata, pondo em prática teoria. Ecoando os alto-falantes, a nossa ideologia. Na escrita sangrenta, diversa opinião. Tamo aí é pra narrar o sangue que escorre no chão. No rabecão a injustiça se situa no porta-mala. A busca do direito entupiu o tambor de bala e foi pra pista em busca de nova oportunidade. Ganhou, voltou cheio de ouro montado no Voyage. Como se não bastasse, ainda critica nosso som. Oprimir essa cultura não é a solução, é só problema criado, virado contra nós. A esperança é esperar os furados chegar de pós. Governo incapaz de acabar com esse contraste, pra eles o jeito mais fácil, privada a liberdade. Pra sociedade, esse deteto é problema. Os cabeça nessa porra, os é gravata na cena. É som pesado, ideia gangsta na rima. Foda-se se pra você o nosso som é apologia. Acorda, hipócrita maldita, abra a janela. Cê tá vendo a morte, dá um rolê a sua espera. Na cadeia é só psico e na rua é só monstrão. Tem uns que entra de usuário e sai como chefão. Dessas cordas no enterro, infelizmente mais um caiu. E o crime prossegue, manchando com sangue o fuzil. Ratatata, pondo em prática teoria. Letra de sangue comporta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia. Ratatata, pondo em prática teoria. Letra de sangue comporta nessa sangria. Ratatata, pondo em prática teoria. Verdadeiros na escrita que pra você é apologia.